Com uma obra voltada para o antirracismo, o rapper mineiro Djonga é o único representante brasileiro num prêmio internacional de hip-hop. Conteúdo alienante que entorpece a psique dos jovens das periferias com uma falsa sensação de representatividade. Mas eu sou bagulho. Bagulho aí entendido como os velhos cercadinhos socioculturais que perderam sentido. Preconceitos caídos podre. Se eu falasse o negro criminoso, eu seria racista. Então, exatamente foi o que eu quis colocar. Tentei colocar que um ato desse jeito seria racista. Um cantor de rap fez um show para milhares de pessoas nesse fim de semana. As cenas de aglomeração chamaram a atenção nas redes tô sociais. Tô numa casa grande, cercado de amigos. Amigos, só tô numa casa grande. Narrei seu mundo igual Galvão, me amaram. Pique, Silvio, Luiz, ó. Vou terminar igual casa grande. Cuidei de todo mundo e esqueci de mim. A rua quis fuder comigo, ela era minha amante. Menino, olha o que fizeram com Luther King. Quem caça Simonal, caça Bob, caça Gandhi. De passar batido, primo, eu sempre passei longe. Fui passar passando pelos canos e parei onde fede, mijo e sangue, ainda bem que foi só uma noite. Admiro os cria que tiraram mais de 11 anos. Desgraçado, tirou o resto da minha inocência. Eu nem vi passando e acabou minha adolescência. O que é seu, inclusive suas contas. Acerta com Jesus, que justiça é consequência. Antes de ser eu, sempre quis ser nós. Agora só quero ser nós sem deixar de ser eu. Entendi a diferença entre o líder e o boss. É que um brilha se tu for luz, outro brilha se tu for breu. Humano demais pra ser tão bom pra você. Humano demais pra não aceitar e assumir. Humano demais. Mas esse é seu ídolo. Humano demais pra não aprender que isso aqui sou tão só. Tão eu sou tão só. Tão eu é. Tão eu. Ah, vingança é aquele prato que cê come frio. Na vitória são vários pratos e uma mesa cheia. A derrota é um prato raso, eu comendo sozinho. Tô tipo Jonas perdido no bucho da baleia. Eles te fazem messias, mas preferem barra base. Diferente de Pilatos, não lavo minhas mãos. Fiz a multiplicação do peixe no bolso. É o peixe no bolso que ajuda a multiplicar o pão. Antes era pouco sapato, hoje até gente tem no meu pé. É o que justifica o cheiro do chulé. Confiei demais, só depois vi que nem todo bicho de goiaba, goiaba é. Desde criança querem meu CPF no lixo. Tentou me cancelar, chegou atrasado. Uns dias pra trás olhei no fundo do olho da morte. Sem entrar em detalhes, sorte que eu ando armado. O espinho vem pra te mostrar que nem tudo são flores. Coisas que me disseram numa esquina dessa. Se orienta, moleque, às vezes passa batido. Mas a vida não é o teatro, nem tudo é as peças. Fácil lidar com o barulho que faz os convidados. Foda é lidar com o silêncio que vem no fim da festa. E é o silêncio que me diz que apesar do sucesso, eu sigo com a corda no pescoço e com a mira na testa. Humano demais pra ser tão bom pra você. Humano demais pra não acertar e assumir. Humano demais, esse é seu ídolo. Humano demais pra não aprender que isso aqui sou tão só. Tão eu sou tão só. Tão eu. Ganhei o mundo quando perdi a mim mesmo. Perdi o jovem, eu perdi aquele cara cheio de tesão, bem louco e aventureiro. Quer dizer, continuo maluco, mas só maluco. Fumi das redes, o pai nunca teve tão on. Deitei na rede, olhei pro céu e agradeci. Na boca do povo, cê se acha o bala. Mas foi no olhar das minhas crianças onde eu me reconheci. É mais de 100 mil nos trends do Twitter. Na rua ninguém, não vou levar vocês a sério. Seu assunto é hipocrisia, nós tamo empatado. O foda é que o desempate, eu já sei o critério. O tamanho da minha ambição, cê não mede o quanto. Eu tive meditando e juro que não mede pouco. Às vezes penso em deixar essas fitas meio de canto. Bem antes que eu me acabe meio frustrado e meio que louco. Já fui camisa nova, hoje eu faço meio de campo. Pros manem que tá na ataque, não toma nem meio pipoco. Quiser carro comigo, cagão, então vem quicando. Sou preto no Brasil, qualquer mal pra mim é pouco. Ganhei tanto dinheiro que vi que o problema não é o dinheiro, é justamente a busca por dinheiro. Meu Deus, me perdoe, deixa entrar no céu. No buraco da agulha, eu quero seu camelo. Eu acho que tem pessoas que já foram embaixo, talvez em outras encarnações, e que nessas já estão num patamar superior. Mas não é meu caso, entende? Eu não, eu chafurdei na lama mesmo, entendeu? Eu sou o que há, não é humildade dizer isso não, porque quem sabe de mim sou eu. Eu sei o quanto eu sou luxurioso, mesquinho, avarento, invejoso, irado, desconfiado e qualquer coisa mais que você possa botar, covarde, entendeu? Mentiroso. Eu conheço. Acontece que eu não gosto